de branco, lavava uma esperança, lavava mesmo que eu vi. Tinha uma ninfa mulata, lavando o roupão no rio. Tinha uma ninfa mulata, nata, lavando o roupão no rio. A rosa ficou vermelha, o sabiá começou. A água azul que corria, parecia que parou. Lavando roupa no rio.